Eu sou música, eu sou de todas as vozes que me cantam, sou de todos os corpos que balançam, sou de todas as mãos que se levantam pra reverenciar. Música, eu sou dos sentimentos que emanam, sou dos corações que se emocionam, sou quando as músicas encantam e faz a pele arrepiar. Música, música, música, minha amiga, sempre me acompanhou em toda a minha vida. Pra começar a engatinhar, eu, meu pai teve que colocar um boogie-woogie, voilá. Nos tempos do Gugu Dada, a música já fazia eu sonhar com um lugar que até hoje a música me lava a alma, me eleva ao mar, me leva a angustiar, me traz calma. Traz música pra mim, música pros meus, música para os irmãos, louvar a Deus. Música pra te beijar, fazer amor, põe música pro nosso amor ficar gostoso. A música marcou tempo que eu vivi melhor, o tempo que eu era melhor, mas sonhador. Entregue a emoção, com a alma leve o pé no chão. Música é um dom, Deus abençoou, amenizando a dor do negro sofredor. Nos tempos de cativo, tocando seu tambor, só pra te lembrar quem eu sou, de onde eu vim. A música toca em você, igual em mim. Parece que Zimbabue é logo ali. Eu amo a minha história, irmão, quase esqueci. Foi muito bom pra mim, rap em minha vida, me deu autoestima e agora seguro o neguinho. Ei, mano, chega aí, quero te apresentar minha amiga música. Ela que me faz sorrir e que me faz sonhar, minha amiga música, eu sou. Ei, mano, chega aí, quero te apresentar minha amiga música. Ela que me faz sorrir e que me faz sonhar, minha amiga música, eu sou. Olha pro céu, maestro é o sol, regendo a música do mundo natural, no qual dançam as nuvens lá no céu e as árvores na terra, todas elas conduzidas pelo vento suave. Minha amiga música nunca teve dono, ela nasce em todos que tem sensibilidade, personalidade e ritmo, e ela se dá assim pra quem tiver ouvidos para ouvir. Ouçam, os pássaros cantam e até os prédios feitos de cimento e ferro balançam. Cante pra dançar, cante pra curtir, cante pra se alegrar, ou cante se tiver feliz. Nana, neném, hora de dormir. Seu pai cantava assim. Cante para relembrar, ou faça como eu fiz. Cante só pelo prazer de cantar. Enfim, mano, dance com a alma, irmão. Dance, dance. Cante com o coração, cante, cante. Deixe sua mente bem longe, longe, viajando na nave do som, do som. Dance com a alma, irmão. Dance, dance. Cante com o coração, cante, cante. Deixe sua mente bem longe, longe, viajando na nave do som, do som, do som. Ei, mano, chega aí, quero te apresentar minha amiga música. Ela que me faz sorrir e que me faz sonhar, minha amiga música, eu sou. Ei, mano, chega aí, quero te apresentar minha amiga música. Ela que me faz sorrir e que me faz sonhar, minha amiga música, eu sou. De todas as vozes que me cantam, sou de todos os corpos que balançam, sou de todas as mãos que se levantam pra reverenciar. Música, eu sou dos sentimentos que emanam, sou dos corações que se emocionam, sou quando as músicas encantam e faz a pele arrepiar.